Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Hidropônico! Mocambo! Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. 100% hip hop é minha área, zona norte. Saio de casa sem tabaco que sobrou de ontem à noite. É isso. Eu amenizo, mas nunca perco meu juízo. Do meu lado, o DJ arregaça nos toca-discos. Escreveu essa letra, foi o Rafão, sangue bom. Além me fazendo a presa, te chamando outro do bom. Não lamento teu intruso, mas não vou ficar confuso. Pois quem fala mal da gente, acho que falta parafuso. A minha banca é essa, então se liga, paga pau. Tira meu nome da boca e coloca o meu. Rima clandestina, adrenalina, back rima. Fazendo mais fumaça com o avião da esquadrilha. Eu tô no clima, na rima, na batida. Fumaciou, louco, hidroepidemia. É pra atacar, eu tô pra começar. Respeitando qualquer mina que aqui se aproxima. Vamos lá, fumaça no fundão. O jogo tá envolvido, se liga na pressão. Tô desarmando um explosivo. Quero que chapa, e chapa, chapa com calma. Parceiro, foi ali, meu irmão. Fazer fumaça, deixar comigo a intenção. Meu inimigo, rima clandestina. Sonoramente abusivo. Chego chegando louco, acendo e vou fumar. Eu chapo mesmo, aqui ou em qualquer lugar. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. E o que eu faço? Fumar marihuana. Dá um abraço. Deixa eu fumar. E o que eu faço? Fumar marihuana. Enfumaçado, fazendo grande segue em frente na viagem. Destinado pelo mundo, no mundo da sacanagem. Onde a teoria se tornou rotina. Por no clima, rima, anima, mas quem pira as mina fica enlouquecida. Aviso o MC e o som, canalizando a leva no raciocínio. Mano, o flow se ligou. Fumaça envolve todo o recinto. Movimento hip hop, raga, love, eu persisto no caminho. Só porque demonstro consciência, só porque curto minha espera. Não posso ter inteligência, experiência divina. Com o passar dos anos, já tive vários lugares que não estavam. E meus planos combatendo todo dia em busca dos meus ideais. Na força de vontade junto com meus ancestrais. Na fissura o crime é reação. Policial, repressão social. Sobre mulheres igual. Esse é o X da questão. Do seu preconceito. Meus ouvidos catatônicos pode até causar efeito e defeito. No microfone mostro minha virtude. Canabis tu introduz e gera sua inquietude. Atitude é o que meus irmãos me comprometem. Microfone conta história demais. Filho do que tu comprometo. Me mantenho preso na subversão. Eu peço atenção, então segura na pressão. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar, fumar CEO. Deixa eu fumar, fumar marihuana. E o que eu faço? Fumar marihuana. Dá um abraço. Deixa eu fumar. E o que eu faço? Fuma meu bonde vem de longe, também tô nesse expresso. Na humilde convicto fazendo meu manifesto. Avistado, em meio de milhões se torna opaco, nunca fraco. Talvez é por isso que eu me destaco. Paga pra ver, não faço nada pra me aparecer. Não vai me dizer que é você mais de só pra vender. Tenta entender que o que prevalece é o proceder. Tão muito prazer, eu sou a chama que acabou de acender. Cai a Babilônia, cai a negativismo, saia. Tudo que atrapalha, faia, faia. Cai a Babilônia, cai a negativismo, saia. Tudo que atrapalha, proa. Seja parceria do nada, nós antes. Brindade e justiça, pilantras são nossos focos. A paz da toda humanidade são os verdadeiros votos. Com hidrofone que mocamba, versão dos mais novos sons. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO. Fuma, fuma, fuma marihuana. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, CEO.